fosse para o sul, não seria legal. Eu ficaria mal. Ah, não seria legal, ficaria mal. Não seria o tal. Muito bem. Se meus lábios dissessem tchau tchau, não gosto de você, acho você banal. Seria melhor eu comer sal. Seria melhor você comer sal lá no Nepal. Maravilha. Se meus lábios se mudassem pro Japão, deixasse uma bagunça e levasse um violão, triste seria, meu pai chamaria. Puxa vida, triste seria, seu pai chamaria. Ó, tia Maria. Espera, você disse pai? Maravilha! Então está dizendo que se seus lábios te deixassem... Triste seria esse dia, pro meu pai eu ligaria e não sorriria. Triste seria? Pra mim esse dia. Por quê? Conte sobre a sua infância. Quando eu tinha só 2 aninhos, meus lábios deixei no friozinho e ficaram roxos. E o mês era agosto. Oh, ficaram roxos e o mês era agosto. Mas que desgosto. E no dia que meu dente nasceu, beijei minha avó e ela me mordeu. Ela tinha barba que espetava. Tinha barba e espetava. E o nome era Barba. Oh. 10 dias depois que a aflição pendi meus lábios no portão. Meus amigos riram de montão. Eu fiquei lá até os bombeiros chegarem e quebrarem um trinco com um pé de cabra. E eu tive que passar as 6 semanas seguintes fazendo fisioterapia de lábios com um garoto chamado Oscar, que foi picado por uma abelha bem no lábio. E a gente não podia nem conversar só depois da 5ª semana, porque os nossos lábios estavam muito inchados. E quando ele começou a falar, ele só falava polonês. E eu só sabia 3 palavras em polonês. Só que agora eu sei 4, porque o Oscar me ensinou a palavra lábio. É usta. Ficaram roxos, era gosto, ela tinha barba e respeitava. Meus amigos riram